traz pra mim no vento. Me diz assim, cansei de ser efêmera e sem jardim. Pousei com asas de papel na tua mão e te direi o chão. Quando você veio, eu disse não. Oh, menina, tu tem razão. Então thank you.